3. WhatsApp 62, salve 33, na minha escuta táxi Alfa Juliette, portão 8, Fátima. Na sua escuta, Alfa Juliette, portão 8, azul 4062. Autorizado, 90, vento, uma centena, foto nossa. Autorizado, pouso, pistão 0, gol 643. Salas 35, na minha escuta Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, voo no 643. No 4, chame Recife, 126.85, alterne 125.45. 125.45, 7 no 4. 7, boa, Delta confere, pronta cópia? Pronto. localizado Belém, 380, meu pêndulo 41, decolagem da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Trova, controle 1208, transponder 5541. Autorizado Belém, 380, pêndulo 41, pêndulo da 10, curva esquerda, Momo, Trova, 308 ao 5541, transponder 5317. 5317, correto, reporte pronto. Retorado 317. Para o gol 9643, gate 03. Sim, 03. Obrigado. Salvador, boa noite, está transando 70, formação chave. Boa noite, 3170, identifique, desça para 2000 pés na chegada à mar e ajuste de altímetro 10, 17, reporte estabilizado. Para 2000 com 17, chegada à mar, Não, noite, Webjet 6746, tem deformação Charlie. Boa noite, Webjet 6746, desça até o nível 050, chegada à mar, identifique. Para o 050, 6746. A gente pode apoiar Itapu? Afirmativo. Obrigado. Campina Grande 370, na Pesolo 10. Decola da 10, esquerda, sai da Pucas e Par, controle 120, decimal 8, transponder 5537. 370, Recebeu, Torre? Número 06, copiou a Torre? Afirmativo, eu lhe copio 5x5, talvez o senhor que não esteja me recebendo em função da topografia ou alguma outra interferência. Eu vou repetir o cotejamento, ok? Boa noite, 3891. Desça para 4000 pés, chegada Bonfi, ajuste de altímetro no 017, identifique. Desce para 4000, com 1017 na 3891. Número 2? Agora alto e claro. Positivo, então vou repetir o cotejamento ao senhor. É 370 Upper Zulu 10 até Campina Grande, decola da 10, curva esquerda, Puka Zipar 208-5537, é o gol 1606. 606, cotejamento correto, alto e claro, reporte pronto na 5. Afirmativo, eu gostaria só de pedir mais um teste ao senhor, eu vou falar com o handset agora, eu gostaria de saber se o senhor recebe. Entende. Torre, é o gol 1606, utilizando o equipamento número 2, confirmo como recebe. 606, recebo com clareza, intensidade 3. Apoio. É o fone que está cortando então, obrigado. Nada. 896, pronta, cópia? Pronto, 896. 896, autorizado, João Pessoa, 370, Naturisk 58, decola da 10, curva esquerda, saída pouca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5536. 370 para João Pessoa, Naturisk 58, pista 10, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, 1208 controle, 5536, transponder gol 1896. 1896, correto, reporte pronto, no 4. Fortaleza. Jet 6746, desça para 2010, autorizado LS, ajuste de altímetro 1097. A 2017 LS, amarelo, localizador de Jet 6746. Tripa autorizada, quarto táxi. Chame torre 118, decimal 6 dúzia. 2-6-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Salvador, uma boa noite, Tutor 3170, tá na final do 10, baixar pra baixo. 3170, boa noite, repórter avistando o campo. Volta a pista, 3170. 3170, 120 graus, 612, sensor autorizado na 10. Livre ponta, 3170. Salvador, gol no 994, ciente da informação Delta, autorização de tráfego para Maceió, na posição 03. 994, pronto, tá copo? Pronto. Autorizado, Maceió, nível 3, correção, só um minutinho para a cópia. Ciente. Gol no 606, pronto para o pushback, acionamento. Autorizado no placão 5, reporte para o táxi 606. Amanhã o táxi com 606. Fato confirme o seu plano está para 4h30. 896, vai push no 4. Agora. Prossiga. 4h30, confirmo. Gente, mais aproximadamente 5 a 10 minutos chegará essa autorização. Muito obrigado, voltarei a chamar o 994. Gente. Oi, Salvador. Bom, noite, o Edjeto 6746, localizador. 6746, boa. Pode tirar a aproximação, agora a gente tá vivo. Aguardo. 291, Beto. Trip 5317, pronto, tá com 56, a borda autonomia tá 4 horas, 15, alternando São Luís. 56 no POB? Ah, firmo. Via Índia, ajuste no 097, reporte para a espera pronta. Cuidado para a espera pronta, 5317. Repórter antes da Juliette, solo 57. Repórter antes da Juliette. 6746, pouso autorizado na 10, uma sem antena com meia dúzia de nós. Ele pôs na 10, o LJET 6746. Voo no 896, autorizado push no 4, repórter táxi. Repórter táxi com 896. Próximo ponto espera da 10, pronto. 5317 após o pouso do Boeing na final, ali mantém. Após o pouso do Boeing, ali mantém 3170. Velocidade para o TAN 3891. Afirmativo, reporte estabilizado. 3891, reportarei. 3 Delta, tá? Sete, quatro, meia, 00, na minha escuta, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3170, tem condição de ingressar a Juliette com segurança? Afirmo, tá. 3170, ingresso Juliette, prossiga remota 1471. Ingressar Juliette, remota 14, 3170. 5317, uma centena 49, ajuste no 017, autorizado a decolagem. 5317. Via Índia 907, chamará pronto com 89. Gol no 606, 1-03 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Fortaleza para o táxi. Via Índia, ajuste na 097, a próxima espera pronta. Via Índia, portaremos pronto com o 606. 35317, decolado 02, controle 1208. Via Índia, o 1606, Via Índia, seu táxi. Papa Juliette Web, 6746. 6746, para manter a posição aqui, o táxi foi quilo. Mantenha isso aqui, 6746. Então, o 1606 informa que vai ter que entrar aqui à direita e fazer a volta.